sabes, Poupas? Guardei-te um ananás muito madurinho para te fazer um belo sumo. Inda que bom, Sr. Almir. Mas olha... Guardei-o ali e hoje estou com uma dor nas costas. Eu já chego toda a parte onde é preciso chegar. Sei subir e sei descer e até mesmo sei saltar. Não é preciso saltar, Poupas. Está aqui o ananás. Ai, que maçada, Poupas. Desculpa lá. Apanha aí esse pacote, se fazes favor, sim. Vou acima, muito acima. Estou pronto para me baixar. Sei saltar ao pé coxinho. Sei correr e sei nadar. Já vi que sabes fazer muitas coisas. Tomar banho sozinho, também me sei pentear. Lavo os dentes, lavo as mãos, até já me sei calçar. Atenção, sai sumo! E aqui está! Também sabes beber, não sabes? Já nem sei tudo o que sei, tantas coisas sei fazer. Veja agora, Sr. Almir, como eu sei tão bem beber. Bravo! Eu já chego a toda a parte onde é preciso chegar. Sei subir e sei descer e até mesmo sei saltar. Vou acima, muito acima, estou pronto para me baixar. Sei saltar ao pé coxinho, sei correr e sei nadar.